Alô, Salvador, Juliette, Juliette. Liga. A solicitação de pushback e reboque aqui da posição de número 5 do pátio 3 para a posição de número 8 do pátio 1. Autorizado, chamo para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamarei. Salvador, Juliette. Juliette, pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado, reporte ao término do reboque. Afirmativo, reporte ali. Salvador na escuta do objeto Whisky Juliette India. Obrigado. Whisky Juliette India, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Autorizado, chama para ingresso o pátio principal. O Ok? Assim farei, chamarei. Salvador, Juliette. Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Você tira a frequência livre, Juliette, Juliette. Afirmativo. Gente, aguarde cópia. Hotel Zulu pronto para cópia. Autorizado Goiânia, nível 260, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição ao Fito. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5062, coteja. Paulo Salvador, Whisky, Juliette, Andy, autorização de ingressar o parque ônibus até a posição 03. Autorizado, reporte ao término. Ok. Cima até o Zulu, verifica equipamento rádio, transmissão entrecortada. Alojamento correto, chama para o acionamento. Permanece tensão decolada 35. Autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16. Saída da El, Leda Bridge.